En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Estamos en Contacto Brasil. sombra, nem sol, nem vento. Mas não foi para um sonho diferente que se realiza e reproduz. E pensando, fui seguindo num caminho estreito, cheio de toco,

Enseguida regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punk Reyes Station. Thank you. Obrigado, viva Mestre Sivuca. E Nicolás Krasik. Olha o bambu do bambu, bambu, bambu. Olha o bambu do bambu, bambu, lelê. Olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Quero ver se precisa bambu, né, bambu, lalá, bambu. Pequena mesa, tava no sereno, pra todo mundo caber. Tinha de toda qualidade de talha. Tinha mais homem que mulher, mas homem tinha que comer bambu. Olha o bambu do bambu, bambu, bambu. Olha o bambu do bambu, bambu, lelê. Olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver se três vezes bambu, lê, bambu, lalá, bambu. Olha o bambu do bambu, bambu, bambu. Olha o bambu do bambu, bambu, lelê. Olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Quero ver se três vezes bambu, lê, bambu, lalá, bambu. Yalama.

manango e no coco sacana. Xangô, Xangô. Vai na baquenda na passe pinha de singo. Eita, e singo na passe da tambola quilombo. Moki de sangue, isso no coto ponaca. Ainda é. Onda e ponaca, não sou tu que ao pai. Batuque de tambor, de coco de ganza, o gozo de sentir e ai. Batuque de tambor, de coco de ganza, o gozo de sentir e ai. Batuque de tambor, de coco de ganza, o gozo de sentir e ai. Batuque de tambor, de coco de ganza, o gozo de sentir e ai. Brasil. Con Oscar García da Rosa. Yo.